Seja lá o que você faça, não se esqueça. Qualquer coisa ajuda. Uma moeda foi o que eu achei. Mas põe moeda com moeda, eu logo juntei. Quando eu tiver bastante, um canguru vou comprar. E se quiser o canguru? Ei! Podemos te dar. Boa ideia, Ojo. São 10 centavos, não é muito não. Mas põe centavo com centavo e vai ter um montão. Quando eu tiver bastante, a gente vai a viajar. Viajar é muito bom, não é? Se você quer viajar, a gente vai te ajudar. Se eu tivesse num cofrinho 1 milhão, eu comprava para todos um sorvetão. Se 1000 latas eu tivesse pra beber, daria então para todos vocês. Outra moeda a gente juntou, mas põe moeda com moeda e o cofre quebrou. Quando eu tiver bastante, no espaço quero voar. Ei, se estiver afim, uma carona vamos te dar. Uma das grandes foi o que eu achei. Mas junta com a minha que eu separei. Que quando eu tiver bastante, então quero dar. Para todos no planeta, o que o mundo precisa. E o mundo precisa tanto. Vamos dar pra todo mundo um pouquinho do que precisar. Não ia ser legal?